Fala galera do site do esporte e também fala galera do futebol ao extremo. Estamos começando aí o podcast 03 do site do esporte e o podcast 01 do futebol ao extremo. Hoje, gente, eu sou o David e hoje a gente está com o Pedro novamente. Fala aí, Pedro. E aí, galera, estamos novamente no terceiro podcast do Site do Esporte e no primeiro do Futebol Extremo, que seja muito bom, igual os outros dois do Site do Esporte. Bom, e hoje a gente vai comentar alguns jogos da 18ª rodada, já que falta ainda um jogo para acontecer na quarta-feira, que amanhã Atlético Mineiro e Palmeiras vão decidir no Mineirão. Provavelmente a primeira posição, né, dessa rodada, já que é a Isso. última rodada do primeiro turno é semana que vem. E a gente vai comentar aí algumas notícias internacionais e também nacionais. Bom, Pedro, a sua análise aí, sua saudação para os leitores do futebol extremo que estão ouvindo aí o podcast 03 do site do esporte e o primeiro do futebol extremo. Bom, espero que eles gostem, né, desse podcast. A gente está fazendo com o maior amor e vamos esperar deles aí o comentário para ver se vai sair bem ou mal, né? É, então vamos começar aí falando dos jogos da 18ª rodada que já aconteceram, né? Começando com os jogos de sábado, dia 8 de agosto. Às 6h30 tivemos três jogos. Santos e Avaí na Vila Belmiro fizeram um grande jogo. O Santos saiu na frente, né? Abriu 2x0. E o Avaí foi lá e empatou. O Avaí que é um moleque travesso, né? Desse campeonato brasileiro. O que que você achou desse jogo, Pedro? Um jogo bom, disputado. O Avaí que tá melhorando cada dia mais. Igualmente o Santos também tá abriu 2x0 de vantagem, mas bobeou e o Avaí arrancou o empate na Vila Belmiro. O Santos deu mole, mas é assim, né? Futebol, igual o apelido do Avaí no brasileiro. Ele atrapalha todo mundo, né? É, o Avaí eu acho que é um daqueles times chatos, né? Porque igual, já ganhou, já empatou agora com o Santos, já ganhou, já tirou pontos do Corinthians. Então é aquele time que enche o saco mesmo, sabe? Dos times que vão brigar lá pelo título. Porque eu acho, na minha concepção, que o Avaí não briga por título. Porque é um almejar muito grande, né? No campeonato. Mas vai ficar ali brigando pela 8ª posição, aquela meiuca ali. É, o técnico mesmo disse que vai brigar pela Isso. Sul-Americana. Eles não estão nem aí pra Libertadores, vão brigar pela Sul-Americana mesmo. Só lembrando que o técnico do Avaí é o Silas, né? Não é um técnico Isso. experiente, mas também tá fazendo uma boa campanha no Avaí. É um interino, né? Não, não é que ele é o técnico oficial do Avaí, só que ele... O interino é aquele técnico que substitui, sabe? Quando o técnico sai. Isso. Na Série B, ele substituiu um técnico que foi Isso. demitido. Não sei se agora ele tá sendo interino. Isso. Agora, também sábado, às 18h30, tivemos Botafogo e Atlético Paranaense no Engenhão. Botafogo abusou de perder gols. O André Lima perdeu o pênalti, que não era para ele ter batido. Foi multado em 10 mil reais e o Botafogo perdeu o jogo pro Atlético Paranaense, que já ganhou duas seguidas, hein? Começando a subir o furacão. O que você acha desse jogo, Pedro? Bom, o Atlético Paranaense vem subindo, depois da troca do técnico, né? Melhorou. E o Botafogo falhou muito no ataque, né? E o Atlético Paranaense venceu no Engenhão. O Adelinho perdeu um pênalti na derrota por 1x0. E o Furacão consegue a terceira vitória consecutiva. Duas fora de casa ainda. Uma sobre o Cruzeiro e outra sobre o Isso. Botafogo agora. Só lembrando aí também, novamente, que o técnico do Atlético Paranaense é o Antônio Lopes. Assumiu há poucos dias o time do Atlético Paranaense. Já conseguiu duas vitórias, uma dentro de casa... Uma, ou melhor, desculpa, galera. Duas fora de casa, né? Que foi o Cruzeiro e agora o Botafogo por 1x0. Bom. Isso. Também tivemos às 6h30 do sábado, Náutico e Santo André. O Náutico venceu o jogo por 1-0. O que você achou aí, Pedro? Bom, o Náutico vinha perdendo muito, né? É, ainda tá na zona de rebaixamento, mas ele vem melhorando de pouco em pouco. Eu torço pro Náutico ficar, né, na Série A, não cair, mas ele não vai conseguir, ele vai ficar na média de 15º, 14º, beirando a zona de rebaixamento, mas eu não quero que ele caia, não. O Timbu seguiu em recuperação e venceu o Santo André em Caruaru, de 2-1. Carlos Bala marcou os dois gols da virada, a Virubra. Bom, no domingo. Ô Pedro, só voltando aí no jogo do Náutico, é que eu não tô com os resultados aqui da rodada. Você poderia me informar aí se foi 1-0 pro Náutico ou 2-1 pro Náutico? 2-1, não foi? Foi 12 a 1 2-1, pro é. Náutico. Agora 2 acabei a de lembrar aqui. Desculpe aí, eu errei. Quando eu fui anunciar o jogo, coloquei 1-0 Náutico. Mas, desculpe aí pra galera. Bom, no domingo, dia 9 do 8. Tivemos às 16 horas o grande jogo Flamengo-Corinthians, que foi marcado pelo Adriano perder tantos gols livre na cara do gol, e também foi marcado pelo Corinthians estar descendo a ladeira no Campeonato Brasileiro. Já é o 11º colocado. O que você achou desse jogo, Pedro? É o desmanche, né? Até hoje todos falam isso. Corinthians desmanche, já era. O time do Corinthians não tem time pra brigar pro brasileiro mais, não. O técnico mesmo disse, o técnico do Mano Corinthians mesmo Menezes. disse, não tem time mais pra brigar. É, o Mano Menezes disse que não tem mais time pra brigar pelo Libertadores ou pelo Campeonato Brasileiro pra ser campeão. E o Adriano toda hora dá um cascudo na cabeça, tá tomando muito gol. Ele tem razão. Bom, e no outro grande jogo da rodada, né? Vitória e Fluminense fizeram um jogo eletrizante no Barradão. O Vitória empatou com o Fluminense em 2-2. E o Fluminense vem tampando a boca de muita gente aí, né? Vem jogando futebol direitinho aí, de uns jogos pra cá. Vamos ver se é a recuperação do Flusão. O que é que você achou, Pedro? Bom, o Fluminense vai jogar com o time reserva no brasileiro, né? Tá dando, vai dar muito mole, porque tá começando a reagir. Ele vai jogar o time reserva no brasileiro pra tentar a Sul-Americana. Mas o Fluminense tá melhorando, sim. Empatar com o Vitória no Barradão não é fácil. Não é fácil É muito mesmo. difícil o Vitória. Vitória é um bom time dentro de casa. O Fluminense perdeu grande chance no fim e fica no empate com o Vitória. Aí o empate, você pode até considerar o empate com o Vitória fora de casa um lucro, porque o time do Vitória é um time certinho, tem o apoio da torcida, é muito difícil jogar no Barradão, que é um campo muito muito estreito, mas o Fluminense jogou bem, eu até achei que o Fluminense mereceu a vitória. Tanto é que o Gleger, goleiro do Vitória, salvou duas bolas incríveis no último minuto do jogo. Bom, e também no domingo, às 6h30 da noite, tivemos Curitiba 1, Cruzeiro 3 no Couto Pereira. O Cruzeiro se recuperando aí, né, da derrota pro Furacão, pro Atlético Paranaense. Um jogo que foi marcado pela briga da torcida Império Alviverde do Curitiba e a Máfia Azul do Cruzeiro, que estavam presentes no Couto Pereira. Depois do terceiro gol do Cruzeiro, as duas torcidas organizadas começaram a se enfrentar. E até num determinado tempo lá, a Império Alviverde jogou uma bomba na torcida Máfia Azul do Cruzeiro. Mas tirando essa briga aí, que é lamentável, né? O que que você achou do jogo, Pedro? Só dar um toque aqui, não pode ter isso na Copa do Mundo, né, desde. Isso não é exemplo, né, velho? Nunca, não. Isso Pra não é exemplo, não. ter isso na Copa do Mundo. 2014 não pode ter isso, não. Vai ter que fazer alguma coisa aí pra eles parar com isso. No Cruzeiro venceu o Coritiba, jogou muito. O El Paliço jogou muito também. O Cruzeiro venceu e saiu do Z4. Não G4, é Z4. Zona de rebaixamento, né? Z4 e o Cruzeiro fez René Simões vazado. Do Coritiba, que René Simões, que é o técnico, não vinha fazendo uma boa campanha no clube. No início fez uma boa campanha, mas depois caiu de médio pouco. e não aguentou o tranco do Coritiba. E agora tá no mercado aí, né? Bom, o que eu, o interessante dessa saída do René Simões é que na Série B, o René Simões subiu com o Coritiba para a Série A, da Série B para a Série A. E Isso. após isso, ele saiu do Coritiba e tal. Outros técnicos passaram pelo Coxa, só que não deram certo. Aí após isso tudo, a torcida do Coritiba todos ficaram pedindo o René Simões de volta e tal. Agora, uma palhaçada. O que aconteceu? Só completando esse assunto das torcidas, foi uma palhaçada o que aconteceu no Couto Pereira. Eu até estranhei, porque a torcida do Coritiba não é uma torcida assim forte mesmo, não é uma torcida radical. Agora, pelo que eu vi na transmissão, até os caras da Sport TV falaram, que a torcida Mafia Azul do Cruzeiro estavam, tipo, incentivando a violência com os coritibanos, cantando músicas, rebaixamento, sobre rebaixamento do Coxa. Bom, primeiramente, vamos enumerar alguns fatores aí. Primeiramente, Torcida violenta do Paraná ou do Atlético Paranaense? mas vamos enumerar uns fatores aí que a torcida do Cruzeiro fez errado, se isso aconteceu. Primeiro, o campeonato, nós estamos chegando na metade do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vem de um trauma da Libertadores, que perdeu pro Estudiantes na final por 2-1 em pleno Mineirão, com 60 mil pessoas. O Cruzeiro está na 14ª posição. Agora me fala uma coisa. O que que o Cruzeiro pode falar do Curitiba que está na 18ª, sendo que o Cruzeiro tem apenas 4 pontos a mais Pode que o falar nada. Curitiba, apesar de ter um jogo a menos, que é um jogo dificílimo contra o Botafogo no Engenhão. Outra coisa, quem garante para a torcida, eu tô falando, só me entendendo aí, os torcedores do Cruzeiro que ouvem os podcasts do site do esporte e no futebol extremo, só esclarecendo aí, se isso aconteceu. Eu não tô falando que isso aconteceu, porque eu não tava no Couto Pereira, e eu não sei. Mas se isso aconteceu, é uma palhaçada. Outra coisa, como os torcedores do Cruzeiro vão saber que o Curitiba vai cair para a segunda divisão? Terminou o campeonato? Não terminou. Há vários Não tem candidatos ninguém ao lá nisso, né? rebaixamento no Brasileirão, inclusive o Cruzeiro. Então, vamos parar dessa sacanagem. Essa é sacanagem, pô. Deixa o futebol brasileiro, mancha o futebol brasileiro, que está aí perto de receber uma Copa do Mundo. Então, é brincadeira. Isso é uma sacanagem. Mas, voltando aí aos jogos, então, às 6h30, tivemos, do dia do domingo, tivemos São Paulo 3, Goiás 1. É o São Paulo interrompendo aí a série de vitórias do Goiás. E o que você achou desse jogo aí, Pedro? Só dar um toque aqui, desde não querendo desrespeitar a torcida do Cruzeiro, mas tá azul. Mas é, o Cruzeiro vai brigar para não cair esse ano, viu? Eu garanto os cruzeirenses. Eu sou atleticano, eu tenho muito respeito pelo Cruzeiro, mas eu vou te falar uma coisa: o Cruzeiro vai brigar para não cair. Isso eu tenho certeza, você não concorda, não, David. Olha, eu não vou falar que o Cruzeiro vai brigar para não cair, não, sabe? Mas porque o campeonato ainda está no, na metade, como eu falei e tal. Mas com o time que tá, o elenco do Cruzeiro é ótimo. O Cruzeiro tem vários jogadores de qualidade, entre eles o Kleber, que é um craque de bola. O próprio zagueiro Leonardo Silva também, que é muito bom zagueiro. Meio campo Henrique. Mas olha, eu acho que tá havendo uma desavença entre os torcedores do Cruzeiro, entre o técnico do Cruzeiro, Adilson Batista, o próprio dirigente do Cruzeiro, Zezé Perrella. Então, eu acho, bom, eu acho isso, que isso é dar murro em ponto de faca, sabe? Eu não concordo com essas atitudes aí. Se é que isso aconteceu nessa torcida aí. Agora, eu também não vou falar que o Cruzeiro vai brigar pelo título, né? Porque não tem nem como falar isso. O Cruzeiro é o 14º. A quantos pontos do líder? O Cruzeiro tem 20 pontos, o Palmeiras tem 35. São 15 pontos, apesar do jogo a menos. São 15 pontos e acho muito difícil. Mas o que que você achou do jogo São Paulo e Grêmio aí? São Paulo e Goiás, pra ser mais preciso. É, o São Paulo ganhou de 3-1, né? É, o último podcast que a gente fez, o Goiás tinha ganhado e os atleticanos tinham ficado furiosos com a vitória do Goiás. Agora o atleticano riu muito da cara deles. E é melhor pro Galo, né? Porque o Goiás passou o Galo, tá em segundo. Mas o Galo tem dois jogos a menos. O Goiás tem um, mas pode virar isso aí, viu? O Galo pode ganhar e pode terminar o primeiro turno do Brasileirão até em primeiro. O milésimo jogo do Brasileirão, São Paulo bateu o Goiás e entrou no G4. Ó, esse grito do campeão voltou, não acho que é verdade. Tá muito cedo pra falar disso, tem segundo turno ainda. E o Washington tá fazendo uma boa campanha, o Jorge Wagner tá substituindo na altura. E o Bo o desculpa, o Borges tá substituindo na altura. E o time do Ricardo Gomes fez 3-1 e assumiu a quarta posição na tabela. Mas o Internacional ganhou ontem do Sport. O Índio até quebrou o nariz. E agora o Internacional tá no G4, entrou no lugar de São Paulo e o São Paulo tem quinto lugar. Agora, só recapitulando aí, eu acho, eu vou fugir um pouco do assunto, que é os jogos do Brasileirão, da 18ª rodada. Outra palhaçada num país que quer sediar a Copa do Mundo. Olha, esse negócio de jogo a menos, jogo a mais, é brincadeira. Isso bagunça a tabela do campeonato de um tanto, cara. E eu ouvi aí falar, eu não vou até nem citar fontes, que não, apesar, vou citar assim, eu ouvi falar num site relacionado ao Atlético Mineiro, um site de podcasts do Atlético Mineiro, que eles estão, a CBF está com um projeto para 2011 mudar o calendário do futebol brasileiro. Ou seja, vou explicar o que eu tô falando. Os campeonatos estaduais são em janeiro. De janeiro até março, abril, até alguns chega até maio. Então, como o campeonato nacional aqui no Brasil vai de maio a dezembro, pega a janela de transferências do futebol europeu e de alguns outros lugares, tipo da Ásia, dos próprios Emirados Árabes, lá que tem costume de comprar jogadores brasileiros. Entendeu? Vai tentar, eu ouvi falar, por essa fonte que eu acabei de citar, que é o Galocast. Até agradecer lá ao Zeca, o ADM lá do. ADM não. O administrador, né? Do Galocast lá. www.galocast.com.br. E eu ouvi falar lá que eles estão a fim de mudar esse calendário e colocar o Campeonato Brasileiro começando em agosto e terminando em maio. O que eu achei? Eu achei que essa mudança vai ajudar algumas competições, tipo como a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, a Libertadores. Não, a Libertadores vai ajudar os times argentinos, os times uruguaios, os times equatorianos, porque com a Copa do Brasil sendo em outra data, os times que participarem da Libertadores também vão participar da Copa do Brasil. Então isso cansará os jogadores do Brasil, os jogadores brasileiros e tal. Agora, cá pra nós, não tem uma coisa mais importante pra CBF mexer, não? No futebol brasileiro? Tais como acabar com essas É, brigas queremos de mudar a data. torcidas? Eu acho uma palhaçada. Mas o que que você acha desse assunto? Bom, isso aí é. Primeiro que botando os argentinos no meio, já pode tirar o assunto, né? Se tivesse não fazer nada. Ninguém gosta dos argentinos. E é bom pra eles isso aí. É uma confederação com responsabilidade, mas tá fazendo as coisas que tem nada a ver com o que está acontecendo realmente agora no futebol brasileiro, que é as brigas da torcida. Para mim, eles vêm mexer primeiro com as torcidas, colocar mais policiamento, que eles estão colocando muito pouco. As torcidas estão brigando todo jogo, qualquer jogo vai ter uma briga, termina até em morte algumas. Eu acho que a CBF tem que tomar uma decisão disso aí, porque na Copa do Mundo não pode ter isso, não. É, igual você falou aí que todo jogo tá tendo briga, você não vai longe, não, pô. Um jogo Curitiba e Cruzeiro, uma 18ª rodada do Brasileirão, o Brasileirão que é formado de 39 rodadas. O jogo tem uma briga de torcidas, um jogo no Couto Pereira, só porque o Cruzeiro ganhou fora de casa do time do Curitiba? Pera aí, que isso? Isso é um absurdo. Agora, mudando aí de jogo, São Paulo. Ah, não. São Paulo e Goiás a gente já comentou, né? Agora, vamos para Grêmio Barueri 1. Grêmio Porto Alegrense 1. Na Arena Barueri. Grêmio Barueri, também a sensação do Brasileirão, hein? O que você achou, Pedro? Isso, o Barueri, né, que vem de uma boa vitória contra o Grêmio, fez uma bom jogo, jogou até melhor que o Palmeiras contra o Grêmio. O Barueri subiu para a sexta posição, subiu para a quinta, né? Mas só que o Internacional ganhou, teve a vitória internacional, o São Paulo, aí ele acabou caindo para a sexta, que é uma posição. E não sei para que eles demitiram o técnico, que estava dirigindo muito bem o clube. O técnico agora, que, se eu não me engano, foi Botafogo, no lugar do Ney Franco. Ney Franco, que não sei para onde ele vai, tá no mercado, é um bom Não, técnico. Pedro, só te interrompendo aí, eu acabei de ver uma notícia que o Ney Franco é o novo técnico do Curitiba, hein? Eu vou até divulgar aqui. Eu vi no Ah, Futebol Extremo, hein? é isso mesmo, desculpa. É isso mesmo, eu tinha esquecido, eu confundi com o outro. Achei que eu tinha passado no outro. Na vitória do Barueri, o Fernandinho jogou muito, ele confirmou uma boa fase. O Barueri bateu o Grêmio de 1-0 na Arena Barueri, que é um campo muito bom, um gramado muito bom, baixo. Que não serve para os grandes campos, que o Maracanã mesmo está com um campo horrível. Pelo menos no último jogo que eu vi, Flamengo e Corinthians, é um campo horrível. Um monte de buraco, e o Arena Barueri é exemplo disso. Além de ser um estádio novo, tá com um ótimo gramado. O time gaúcho mantém péssimo retrospecto fora de casa. Acho que não ganhou nenhuma fora de casa desde o começo do Brasileirão. E é vergonhoso pelo time do Grêmio. É. E só completando aí, ontem, na segunda-feira, dia 10, tivemos aí o jogo entre Internacional e Sport, devido a mais uma prova da bagunça da tabela do Campeonato Brasileiro. Uma rodada sábado, domingo, segunda e quarta. Não é brincadeira, né? Mas o Inter foi lá, meteu 3-0 no Sport. Gols de D'Alessandro, Sandro e o outro me fugiu o nome aqui, rapaz. Eu não me lembro agora. Eu sei que foi um golaço do Sandro, um do D'Alessandro e o primeiro eu não lembro. Giuliano, Isso, nossa senhora. Giuliano. Giuliano é verdade. Agora lembrei. Agora, o que você achou desse jogo, Pedro? Foi ontem à noite. Isso é vergonhoso pro time do esporte, né, desde que é o time de Pernambuco que tá fazendo uma mal campanha no Brasileirão. Os dois estão na zona de rebaixamento, esporte, tá fazendo uma campanha que nenhum time queria ter. O Inter tá no G4. Para mim, o Inter vai ficar no G4 esse ano, tenho certeza disso. No lugar de São Paulo. O São Paulo não vai ser nem campeão, nem G4 vai ficar. Na minha opinião, vai ficar em sexto, quinto, por aí. Vai brigar a Libertadores, mas não vai conseguir. Muito bateu o Sport e voltou no G4. Colorado domina a partida de ponta a ponta e faz 3-0 com naturalidade. Juliano, esse nome estranho aí, não sei se é Não, estrangeiro. não é O brasileiro. Sandro e o D'Alessandro marcaram os gols. O D'Alessandro que voltou, né? Que tava, acho, em recuperação. Acho que ficou jogando sem os dois jogos. E voltou marcando dele. E o Inter quebrou o nariz. Detalhe aí, né? O índio quebrou o nariz. Agora, o jogo de quarta-feira, o grande jogo da rodada, o jogaço da rodada, que é o Galo, o meu Atlético Mineiro, enfrentando o Palmeiras no Mineirão às 9h50 da noite. Quer dizer, o meu Atlético Mineiro não, né? O nosso Atlético Mineiro, né, Pedro? O nosso Galo. Às É o Galo. 21h50 da noite, no Mineirão. Um jogo que vai ser marcado pelos desfalques do Atlético, devido a vários motivos. O Aranha, goleiro titular do Galo, não joga por contusão. Ele teve um estiramento na coxa dias antes do jogo de amanhã. Também o Galo não tem o Tardelli, o Diego Tardelli, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 9 gols, devido a um. A convocação do artilheiro para a seleção brasileira. E também não tem o Evandro machucado. Agora não sei nem se pode considerar o Evandro como desfalque, né? Porque o Galo tem o Júnior, que é o titular da posição de meio armador. Também tem o Renan Oliveira, que volta de contusão. Já fez um gol aí contra o Curitiba. A gente espera aí. Agora quanto ao Palmeiras, o zagueiro Maurício Ramos do time do Palmeiras deu uma declaração falando que o empate com o time do Galo é um ótimo resultado por ser no Mineirão e pela torcida do Galo está dando show no Campeonato Brasileiro. É a maior média de público do Brasileirão, com quase 40 mil pessoas por jogo de média. E mais uma vez o Mineirão vai lotado, viu? Até a tarde de Vai hoje, lotado. de terça-feira, já foram vendidos mais de 41 mil ingressos para o jogo de amanhã. Agora se olha. Agora, a gente está exatamente às 2h30 da tarde. Hoje é terça-feira, o jogo é amanhã às 21h50. Agora você imagina, 42 mil ingressos vendidos só até agora. A gente vai, vamos pôr, até 6 horas, chega a 45 mil. Deve chegar, deve até ultrapassar. E depois, ainda amanhã abre pela manhã, exclusivamente no Mineirão, que foi uma. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que os ingressos no dia do jogo vão ser apenas no Mineirão, na sede de e também na sede de Lourdes do Atlético Mineiro, do bairro de Lourdes. E deve ser, eu aposto aí, umas 50 mil pessoas. Mineirão lotado para esse jogaço. Galo e Palmeiras. Direto do Mineirão. Jogo que você acompanha no Futebol Extremo e no site do esporte. Vou passar os links aí: www.sitedoesporte.rg3.net e www.futebolextremo.rg3.net. Agora, para não dar confusão, você abre os dois blocos, escuta em um e assiste pelo outro. Então, ótimo assim, né? Bom, Pedro, sobre Galo e Palmeiras, tem alguma colocação aí? Olha, eu já vou falando as expectativas para a substituição do Galo. Goleiro está garantido, é o Bruno de Carlo Fusa. É o goleiro que foi revelado pelo Galo na categoria de base. Fez um histórico credenciado. Ele agarra muito, já vi ele agarrando no time de New York. Agarra demais esse cara. Tem 21 anos. Expectativa para que Renan Oliveira entre no lugar de Diego Tardelli, viu, David? Eu ouvi essa possibilidade durante a semana, mas eu não sei. O Renan Oliveira, cara, ele começou no Atlético Mineiro como um atacante. Só que quando ele começou, ele não dava certo no ataque, não fazia gols. Aí o Levir Culpe, que era o técnico do Atlético na época, tentou escalar ele como meio-campo e ele despontou, sabe? Então, jogou Jogou muito. muito E de o Renan campo. Oliveira é craque, né, cara? O Renan Oliveira tem apenas 19 anos. Então a gente espera aí ele como titular, sim, mas eu não queria ele como atacante. Eu queria ele no meio-campo, titular no lugar do Júnior. e colocar o Pedro Odone no ataque junto com o Éder Luiz. O Rotiveta lá, ué. Agora, só para não fugir um pouco do assunto, vamos falar um pouco do Palmeiras, né? Que a gente tá falando aí do Atlético Mineiro, a gente tá falando um pouco do jogo, né? Já que é um jogaço e o jogo no Mineirão, mando do Atlético Mineiro. Vamos falar aqui do time do Porco, do time do Palmeiras. Falando aí sobre o Maurício Ramos, zagueiro do Palmeiras. Falando que acha que trazer um pontinho de Belo Horizonte será um resultado positivo, né? E eu não concordo com ele, porque um time igual o Palmeiras, que é um time de tradição, é um dos times mais tradicionais do Brasil, junto ali com Corinthians, São Paulo, Flamengo, Sport, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Santos, Inter, Grêmio, são os times mais tradicionais do futebol brasileiro. E eu acho que o Palmeiras, assim como o Atlético Mineiro, tem que vir para ganhar. Qualquer clube que for para um jogo, um time que tiver almejando pelo menos uma Libertadores no Brasileiro, num campeonato, tem que vir em todos os jogos para ganhar. Vamos abordar então a questão do Wagner Love. Wagner Love foi contactado com o Palmeiras, sim, que eu tô sabendo. E olha, mas apesar de ter contactado, eu não sei se vem não. Porque o Beluso, presidente do Palmeiras, tá falando, tal, vem. Mas depende da liberação do CSKA. E o CSKA é um time de muita tradição na Rússia, e eu não sei se vai liberar não. Porque é um time que depende do Wagner Love que é um craque de bola. E vamos ver, né? Quem sabe o Wagner Love chega no time do Palmeiras. E o que que você acha dessa contratação, Pedro? Se vier realmente Wagner Love? Olha, eu não acredito muito não, mas eu acho que vai ganhar muita coisa. Eu prefiro mil vezes o Obina. Wagner Love passou pela seleção, não gostei da passagem dele, ele não jogou nada. Eu particularmente não gostei. Eu não acredito muito nessa contratação não. Pode até contratar, mas não vai mudar muito o time do Palmeiras não. Acho que é melhor não contratar ninguém, deixar os times do jeito que tá, só renovar os contratos vai ser melhor para eles. Contra o jogo do Galo mesmo, Não, pode pode, falar. pode falar. Então, só vou completar aqui, À desde vontade. que briga não vai ter, não, entre torcida do Galo e do Palmeiras, né? Briga não vai ter, não, porque eu tenho a prova. Quer ver? Fala aí, ué. Mostrar pra galera aqui, então, o áudio. Mancha Verde gritando o nome da loucura. Mancha Verde, que é a torcida do Palmeiras. Eles têm um canto. As duas torcidas são muito unidas. Briga não vai ter, não. Bom, então com vocês, Mancha Verde da Loucura. Bom, então com vocês, Mancha Verde da Loucura. Eu tenho a prova que não vai ter briga. É, ué. São duas torcidas aliadas, né? A gente espera um grande jogo. E claro que eu espero que o time do Atlético saia com a vitória, que é muito importante pro Galo. Vai ser um jogaço e que eu até falo que vença o melhor, cara, porque o Brasileirão merece tudo de melhor. Não Tem tem favorito, favorito. não. É igual Tem clássico. favorito. É um clássico, né? Pra falar a verdade. Agora eu tô vendo aqui o Sandro Silva renova com o Atlético Mineiro. Com o Atlético Mineiro, não tô aqui com o Atlético na cabeça, pô. Sandro Silva renova com o Verdão, com o Palmeiras. Tava na mira do Inter e não aceitou a proposta e renovou o contrato com o Palmeiras. Ele pode ser até titular contra o Galo nessa quarta-feira, né? No Mineirão. e prorrogou seu contrato com o Verdão até dia 31 de dezembro de 2012. E o contrato que ele tinha feito anteriormente era até o fim de julho de 2011. É uma boa renovação, Pedro? É, esse cara joga muito, eu vi ele jogando de verdade. Sabe fazer. Ele sabe conduzir a bola direitinho, né? Do jeito que ele quer, já vi. É, vamos falar um pouco da É, vamos seleção, falar né, um pouco da David? seleção aqui. É, amistoso amanhã em Tallinn, na Estônia, contra o time da casa. É, o Brasil, a seleção brasileira, dentre as novidades, vai com o Felipe, né, o lateral esquerdo, que eu particularmente nunca ouvi falar, e o atacante do Galo, Diego Tardelli. Nem eu. É, você também nunca ouviu, né? Mas, inclusive, Aconteceu não, já. esse sim, com o Felipe, né, e com o Diego Tardelli, atacante do Atlético Mineiro. É, eu ouvi falar, eu ouvi falar que até no Alterosa Esporte, um programa esportivo aqui de Minas Gerais, no SBT, eu ouvi falar um colunista do jornal Estado de Minas, de BH, Jaici Carvalho, apesar que esse colunista, Jaici Carvalho, para quem não conhece aí, para quem é de outros estados, o que ele fala, você pode saber que é mentira. Porque ele parece que ele deduz, entendeu, as coisas. Mas ele falou, então vou falar aqui, que ele disse que o presidente Ricardo Teixeira, que segundo ele é atleticano e flamenguista, atleticano, torce pro Atlético Mineiro e pro Flamengo, pediu pro Dunga colocar o Diego Tardelli pelo menos uns 10, 15 minutos no jogo pra dar uma justificativa pra torcida do Atlético Mineiro pra essa convocação. Por quê? O Atlético Mineiro está o Diego Tardelli está saindo do Atlético Mineiro pra ir pra seleção brasileira num momento importantíssimo do Campeonato Brasileiro. O Galo tem um confronto direto com o Palmeiras e o Tardelli não pode jogar. Agora, outra sacanagem que fizeram com o Atlético Mineiro, que é o único jogo na quarta-feira da rodada. Agora me fala uma coisa, por que que não colocou esse jogo no domingo ou no sábado? É uma coisa que não cabe na minha cabeça. E outra coisa, essa parada que o Atlético Mineiro deu pode prejudicar o time, entendeu? Então, eu ouvi, eu. Como eu tô falando, o Jaici Carvalho falou isso. Mas eu particularmente eu não confio. Tô repassando a informação que ele anunciou. Mas eu acho que joga assim porque acho que em amistosos as substituições são ilimitadas. E como o ataque titular deve ir com Luiz Fabiano e Robinho, acho que entra aí no decorrer do jogo o Nilmar e o Tardelli. Bom, agora abordando aí outras notícias, né? Que o Kaká, idolatrado lá na Estônia, falando aqui, né, que nunca viu um país tão legal, tão o povo muito caloroso, muito receptivo. Tá aqui na notícia. Na Globo, ídolo até na Estônia, Kaká. Aí o Kaká com a foto, com um fã da cidade de Tallinn. Agora, ó, acabando de receber uma notícia aqui, uma bomba, hein? Ramires não joga mais. Ramires Não não joga. joga contra a Estônia. Se contundiu, com dores na coxa esquerda, ele não joga. Uma bomba, uma notícia de última hora. O Ramires, então, cortado do amistoso contra a Estônia. É um desfalque importante, né, Pedro? Ela não substitui a altura, David. É, mas o Ramires é um bom jogador, a gente não pode esconder isso, né? É, isso aí é verdade. Só porque tem passagem do Não, Cruzeiro, a gente não, pode falar pode isso? não. Ah, tá certo. Agora, eu tô vendo aqui, agora são exatamente 2h38. E eu recebi uma notícia da página do Esporte, Esporte Recife, às 2h24, ou seja, há 14 minutos atrás, que uma página da internet, os torcedores do Esporte estão ironizando os jogadores. E eu acabei de entrar aqui mesmo. Olha, é uma imagem com um fundo desenhado uma pipoca, um saquinho de pipoca, e escrito na imagem, abre aspas, "Vocês escolhem como vão entrar para a história do esporte. Se não aguenta, pede para sair fanfarrão." Bom, cara, esse é o reflexo do momento do lanterna do Campeonato Brasileiro Esporte, que tem apenas 13 pontos, se não me engano, deixa eu conferir aqui, é 13 pontos mesmo, né? Isso, 13 pontos, 18 jogos. E eu vou até arriscar aqui, cara. O Sport já tá na segunda divisão. Eu vou arriscar mais ainda. Os dois pernambucanos caem esse ano. Sport e Náutico. Torcida rubro-negra tem razão, né, David? É, tem razão porque o time tá mal, né? O time tá muito mal, perde jogos em casa. Muito mal. E aqui na foto, também nesse banner, estão as fotos de todos os jogadores do time do Esporte. Deixa eu até contar aqui quantos que são. São 18, são 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 jogadores na foto, as fotos dos jogadores em miniaturas, mas dá pra ver direitinho. A gente fica triste, né, pra um time da tradição do esporte estar assim, passando por esse momento tão difícil. E vamos falar aí agora da apresentação dos dois blogs, né, Pedro? O site do esporte. Isso, deixa eu só dar um Pode toque sim, aqui, pode sim, David. pode sim. Sabe quantos lugares vão ter para Estônia e Brasil? Não, tô por dentro dessa informação, não. Quantos? 9 mil lugares Nossa, disponíveis. é muito pouco para um jogo da seleção brasileira, né? O jogo Muito do porte da pouco, seleção muito pouco. Eu só brasileira. dei esse toque aqui para um país que eles são 1.000 anos antes de Cristo. Tem 17 anos a seleção Da Estônia? da Estônia. A seleção da Estônia tem 17 anos apenas. E para ter um estádio desse, não tem jeito, né, deles? Tem que dar Com uma melhorada certeza. para ter um jogo entre países, entre times, aí ia, porque é menos falado, etc. Mas países não, tinha que ter mais, pelo menos uns 20 mil lugares. Bom, então vamos recapitular aí e vamos falar aí do futebol extremo. www.futebolextremo.rg3.net e www.sitedoesporte.rg3.net, que é o blog site do esporte. O que que você achou aí? O que que você tem para falar aí, né? Bom, eu peço que todos comentem as postagens, porque, tipo assim, David, um blog ser conhecido pela internet toda, tem que comentar as postagens e dar a sua opinião, senão teria aquela caixinha de comentário. Não tô falando comentar, é pra falar um pouco sobre as postagens, né, pra a gente ter razão de que tá postando e sendo visto nas postagens, tá Com certo? certeza, tá certo. É muito difícil você assim, se dedicar ao máximo para criar as notícias para você, sabe? E você não tem um reconhecimento. Mas felizmente, nos nossos blogs a gente não tem esse problema. E a gente espera aí também nunca ter, né? Nunca Nunca ter. ter que os leitores colaborem, né, conosco. E eu peço que falem um pouco, né? Aí eu colocar um bloco de mensagens ali que a pessoa pode falar como o blog tá, se tá bom, dar sua opinião sobre o blog, que precisa melhorar, que a gente vai atender rapidamente. Não precisa nem de enviar e-mail. Se quiser para ser uma coisa. A gente faz o melhor para eles, leitores. Para você que está nos ouvindo agora. A gente faz o melhor para vocês. Que a gente posta para vocês. Faz o melhor para os leitores ler com tranquilidade. Sem peso. Igual meu pai, ele fala na rádio. Ele fala numa rádio, ele fala notícias no meu blog. Eu tenho que ter muita responsabilidade em postar, porque ele tá falando pra cidade toda aqui onde a gente mora, né, David? Com certeza, velho. Bom, então, só deixando aí um apelo pra galera aí. Não esqueçam de seguir o site do esporte no Twitter, que é twitter.com/site do esporte. E assine o RSS feed do site do esporte e do futebol extremo. É só ir lá nos dois blogs e clicar lá no submenu que fica perto do reloginho aí do seu computador no site do esporte. E no futebol extremo você assina lá, assinar postagens à toa. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, né? Tá ficando longo aí o programa. E agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Fala aí, Pedro. Despede aí. E aí, galera, valeu. Foi uma honra ter participado do terceiro podcast do site do esporte e tá abrindo o primeiro do futebol extremo. Hoje pode dar só um toque aqui, os jogadores convocados pela seleção brasileira. Pra quem não sabe, tem muita gente que quer saber. Isso, né? Fala aí, Pedro. Então vou falar aqui. Os goleiros são o Júlio César, do Inter de Milão, e o Gomes do Tottenham. Lateral direito, o Mike da Inter de Milão e o Daniel Alves do Barcelona. Os zagueiros são o Lúcio, da Inter de Milão, o Juan, da Roma, o Luizão, do Benfica, e o Miranda, do São Paulo. O lateral esquerdo, André, do Fenerbahçe, da Turquia, e o Marcelo, do Real Madrid. O Gilberto Silva, do time, não sei o nome, muito estranho, Panathinaikos, da Grécia. Isso aí. Isso. Josué, do Wolfsburg, da Alemanha. O Clérison do Flamengo, Ramires do Benfica. Cortado agora, né? O Ramires do Benfica aí, cortado. O Ramires que tá machucado. Mas só esse jogo, né, Dede? O que vem com certeza vai jogar. O Elano do Acessível da Inglaterra é um dos meias. O Felipe Melo da Juventus. O Júlio Batista da Roma. Kaká do Real Madrid. E os atacantes, fechando, né? Luiz Fabiano do Sevilha. Neymar do Vila Real. Robinho do Manchester City. E Diego Tardelli, do Atlético Mineiro. Bom, galera, a gente tá indo embora, então. Eu agradeço a todos vocês, o podcast 03 do site do esporte, e o 02... e o 01 do futebol extremo. Então, galera, agradeço a todos, valeu, e até a próxima. Se quiser participar dos podcasts aí, me adicione aí no MSN. ddnpg@hotmail.com. Valeu! Falou, galera!